Back acionamento azul 4959. Azul 4959 no pátio 3, autorizado para o feedback acionamento, chame táxi. Autorizado para o feedback acionamento, azul 4959. Azul 2774, cópia. Pronto, cópia 2774. Salvador para Porto Seguro, via Golf 677. Nível 180. Saída Coral, curva direita, pouso decolagem, pista 10. Controle 1-19-8, transponda 5454, o azul 2774. Autorizado para Porto Seguro, nível 180, saída Coral, curva direita, triplagem da 10. Controle 118-8, e transponda 5454, o azul 2774. Controle Salvador 119-8. Ok, corrigindo 119-8. Azul 2774. Chame pronto para pushback e acionamento, que o contagiamento está correto. Demorar quando pronto. O azul 2774. O solo 3305 para o táxi com 48, 4 horas de autonomia, alternando Aracaju. Táxi autorizado via Grande Pátio, Índia e Alfa, Taxi Índia e Taxi Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1895. O ajuste de altímetro 0099. Boa viagem. Ok, Grande Pátio, Índia Bravo, ponto de espera, torre 1895. Obrigado. Tango Lima, Quilo Bravo, é a torre de Salvador. Salvador, boa noite, 3305, está pronto, decolagem imediata, seu contato. São 3305, boa noite, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 160 graus, 109, ajuste 109. Afirmativa, alinhar e decolar, pistão no zero. Boa noite, Papa Tango Lima, Quilo Bravo. Papa Tango Lima, Quilo Bravo, as condições de agilizar, chamar final de 2 milhas, pista no Sérgio. Agora, senhor, agilizando vai chamar final de 2 milhas. Agilize na medida do possível, chame final de 2 milhas para evitar 360 final, senhor. Isso, vai estar atento mesmo na final, o tráfego na final, Quilo Bravo. Salvador, o azul 4959 para o táxi com 69 a bordo, 3 horas alternando, Salvador. O 723 é a torre de Salvador. O 4959, táxi autorizado via parte principal, Índia e Alfa até o ponto de espera. O ponto de espera chame torre 1895, ajuste de altímetro 109. Índia, Pátio, Alfa, ponto de espera 1899, graças, 4959. Unidade 3-0. Gente, Lima, Quilo Bravo, continua a aproximação, agora de transição. Tá. Voo no 723, é a torre de Salvador. Muito boa noite, torre, voo no 723, está passando esse ano, bateu tropa. Voo 723, reduza para mínimo, mínima de aproximação e aguarde autorização de pouso. No 723, tinha um Charlie 402, já na curta final do PAD para pista no 7. 7, está reduzindo para mínima, com no 723. Então 3305, decolado aos 23, chame agora o controle Salvador em 119.8, bom voo. Controle Salvador agora, 19.8, obrigado, ótimo serviço, senhor. Lima, aqui lugar, Bravo, mil perdões. Faça um 360 pela esquerda e reporte regressando final pistão no 7, senhor. Ok, 360 pela esquerda, o Kilo Bravo. 1723, o tráfego na final da pista 1 no 7 vai abandonar a final. O, confirme, tem trem baixo travado visitando no 723? Afirmo, agora 723, baixei e travou, visual. Bom, 723, tráfego avistado, ajuste no 019, pista no 0 molhada, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus com uma dúzia de nós, vamos 723. Sempre pouso, agora 723. Lima, Quilo Bravo, confirme, trem baixo travado, estando baixa? Baixo travado, senhor, Lima, Quilo Bravo. Levantando Lima, Quilo Bravo, pouso autorizado, pistão no 7, vento 140 graus, 10 nós, ajuste no 09, Papa Tango Lima, Quilo Bravo. Tá. Polo 723 no solo aos 25, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. 121 no 726. Salvador, azul 4959, ponto espera pronto. Azul 4959, autorizado alinhar e manter a pista no 0. Ali mantenho no 0, 4959. Fala, boa noite, 1-62-24-230 para Aracaju. Autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 150 graus com 08 nós. Sente autorizada a decolagem, azul 4959. 6224, Salvador Aracaju, só um instante a cópia, o ajuste de altímetro no 09. No 09, graças. Fala, boa noite, 1723, de Bruna, você escuta? 23, táxi via Alfa, reporte de Juliette. Alfa, vai reportar a Juliette, 1723. Tango Lima, Quilo Bravo, no solo aos 27, confirme, parte 5, já. Vento parte 5, livre táxi à direita, estacionar frequência livre, bom descanso, Lima, Quilo Bravo. Chené 6224, copia 190 já aprovado, aguardo 230. Pode ser, por favor, 190. Salvador, Aracaju, autorizado via Golf 677, nível 190, saída Conde, curva à esquerda após a decolagem, pista 10, controle Salvador frequência 119.8, transponda 5453. Sr. Juliette, no 723. Cuidado, o nível 190 na Golf 677, saída Conde, decolador 10 com curva esquerda, 198 o controle no transponder 5453, o chão é 6224. 1723, ingresso via Juliette, portão 4. Juliette 4, 723. O chão é 6224, está correndo o cotejamento, chame pronto para pushback, acionamento. Chamamento, obrigado. Solo Salvador, boa noite, Azul 2774 na posição 3, Romeu, no pátio 3, solicita pushback acionamento. Azul 2774, autorizado pushback acionamento, chame táxi. Autorizado, chama na táxi 2774. Lagoa Xandé 6224, ninguém para com o pé de acionamento. Xandé 6224, portão 3, aguarde para pushback Xandé. Sim, na frente do aguarda. Para o táxi, o azul 2774, POB de 4,6, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. Autorizado via Grande Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 11895, ajuste de altímetro 1099. Rio 19, segue via Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera 10895, a torre, o azul 2774. Xandé 6224, coordene com a equipe de solo após o ATR da Azul passar a retaguarda, está autorizado para o pushback acionamento, Xandé. Sim, está coordenado com a equipe após o ATR da Azul, vou passar para o pushback acionamento Torre Salvador, boa noite, o Azul 2774, ponto de espera está 1-0, pronto. Azul 2774, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento no 40 graus com 09 nós. A linha decola da 1-0, Azul 2774. Salvador, boa noite, o 1134, instalação Alfa, posição 02, para autorização material para fotocópia. O 1134, autorizado Salvador para Maceió, via o Presolono 7, nível 350, saída Puca, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem, controle Salvador, frequência 119.8. Transponda 5462. Obrigado, Marcial. Sem a prova mais tóxica. Aeronavia o Pesolu no 7, nível 350. Saída Puca, transição Aracaju. Esquerda após, controle 119.80. Transponda 5462, gol 1134. Postão 2, time pronto para pushback acionamento. Está correto, Marcial. Vai, chama. Decolando aos 38, chame agora o controle em Salvador em 119.8, bom voo. Obrigado, bom serviço, amigo. Um abraço. Solo Salvador, Chanel 624, acionou com 106 a bordo, autonomia de 0220, até na Salvador, pronto para o táxi. Chanel 6224, táxi autorizado via Índia Alpha, teu ponto de espera. No ponto de espera, chame Tou 1895, ajuste de altímetro 019. Índia Alpha, até o ponto de espera, 1895 no 019, no ajuste, Chanel 6224. Confirme, por gentileza, apenas o POV. 1062. Eu em Salvador, eu vou no 868, 9 milhas e meia DME da pista 1-0. 68, tráfego avistado, ajuste no 019, pista 1-0, molhada, senhor. Por gentileza, confirme, trem baixo, trabalho avistado? Avistado, trem baixo, eu vou no 868. No 868, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-5-0 graus com 1-0-9, vou no 868. E pouso 1-0, vou no 868. Está pronto para pushback e acionamento no portão 8, azul 5001. Azul 5001 autorizado. Pushback, acionamento, chama táxi. Autorizado, puxa acionamento, chama o táxi 5001. Autorizado alinhar e manter a pista no zero. Alinhe manter a pista no zero, chama 224. Gol 1134, solicita puxa a cancela dentro da posição 02. Gol 2 autorizado, chama o táxi, 1134. Autorizando, vai chamar para o táxi, gol 1134. Aos 4, 5, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo, frequência 121, decimal 1. Vai liberar a direita 21, no gol 968. 001, 84, a bola, 4 horas. 155, autonomia alterna, São José do Rio Preto. Azul 5001, no táxi autorizado, até o través do portão 5. Autorizado até o través do 5001. Salvador, boa noite, 68, liberando a pista. 1868, táxi via Alfa, reporte em Xuxilena. Alfa, chamando da Judete, voo 968. Número 264, decolado aos 48, chame agora o controle Salvador em 119.8, bom voo. 198, boa noite. Boa noite. 1-1-3-4 para o táxi, CB 1-5-5, autonomia 2 horas, 10 minutos, alterna, Aracaju. Seguir a linha para o ponto de espera, vamos lá, torre 1895, ajuste meio 19, no volume. Sim, já está por espera, torre 1-1-2-10 para o lado 5, ajuste no 09, gol 1-1-3-4, por aí. Azul 5-0-0-1, segue o Bangragu no ponto de espera, prefere torre, no volume. Seguindo o Bangragu, ponto de espera, torre 5-0-0-1, boa noite. Boa noite, 68, pois o Embraer Azul. Sim, eu vejo Juliette para o porta 612, boa. Após a aeronave da Azul, Juliette para o 612, eu vou com 9 metros. Salvador Gol 1-1-3-4, quanto espera no 0 próximo? Gol 1-1-3-4 autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 1-4-0 graus com 1-1 nós. Autorizado a alinhar e decolar no 0, gol 1-1-3-4. Espera pronto, 5001. Azul 5001, observe o 37 da Gol, após o início da rolagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter pista no 0, Azul 5001. Após o início da rolagem do banho da Gol, autorizado a alinhar e manter pista no 0, Azul 5001. Decolado ao 5-4, chama agora o controle de Salvador em 1-9-8, bom voo. 19-8, obrigado, boa noite, 1-9-3-4. Controle de Salvador, boa noite, voo 1-9-3-4. 1-9-8, senhor. Ah, desculpa, torre, desculpa. Tempo 5001, vento no 50 graus, 10 nós, ajuste no 019, autorizado a decolar, pista no 0, azul 5001. Autorizado a decolar, pista no 0, está ajustado no 019, azul 5001. Close 56, chame 19-8, por favor. 19-8, azul 5001, boa noite. Roxana 6212 e a Torre de Salvador. Roxana 6212 e a Torre de Salvador. Prossiga. Roxana 6212, boa noite, tráfego avistado. Ajuste no 019, pistão no 0, molhada. Confirme se avistando até embaixo trovada 6212. Aqui eu tô visual com o campo 6212. Poxa, 6212, pouso autorizado, pistão do 0, vento 1,40 graus com 1,09. Pouso autorizado, Xané 6212. 612 no solo aos 03. Libera a pista próxima à interseção direita, chame solo em 121, decimal 1. Solo em 121. Salvador, Oxalé 62. Oxalé 62, siga via Alfa Kilo para o Pote 3. Alfa Kilo para o Pote 3. Salvador, boa noite, Otan 3600. 600, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 019. Confirme por gentileza, tem baixo travado avistado? Afirmativo. 3600, pista 10, molhada, pouso autorizado, pista 10. Ventou no 40 graus com 109, Otan 3600. Afirmativo, livre pouso na 10, 3600. No solo ao 08, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. 21, pista seca. Obrigado, senhor, pista seca, obrigado. Bruno 3100, livrou. 00, por gentileza, 1211. O Salvador está 3600. Uma boa noite, gol 1098. Vai passar o externo e vai chegar. 98, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 019. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus com 11 nós, gol no 098. Com 1019, pouso na 10, gol 1098. Comandante da 3600. 3600, por gentileza, 121, décima 1. 211. Solo Salvador, está 3600. Está 3600, autorizado Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, está 3600. Solo 098 no solo 12, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Ok, 1211, uma boa noite. Europa. 0 na vida, autorizado Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03. Salvador, muito boa noite. Azul 4107, está agora 6 milhas no X-Ray. Poxa, Azul 4107, tráfego avistado, ajuste no 019, pouso autorizado, pista no 0, senhor vento, dinamia 0 graus com 07 nós, Azul 4107. No 019, livre pouso, Azul 4107.